Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou Nicole Guimarães, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual é o assunto do programa de hoje? Olá, Nicole. Olá a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire, veiculada pela Universidade Federal de Pernambuco, 820 AM. Sejam todos bem-vindos ao Conversa com Flávio Braga. Hoje nós temos o prazer de convidar Rômulo César Gonçalves Pinto, que é diretor de comunicação da UFPE e também coordenador executivo da Comissão dos 200 Anos, a comemoração dos 200 anos da UFPE. Rômulo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Flávio. Para mim é uma alegria, uma honra imensa estar fazendo parte desse momento da universidade, estar aqui com você e com a Nicole aqui na nossa Rádio Paulo Freire, tão querida. Tudo bem, Romulo? Seja bem-vinda. Valeu, Nicole. Muito obrigado, viu? Rômulo, a Universidade Federal de Pernambuco, através da fundação dos cursos jurídicos em 1827, exatamente no dia 11 de agosto de 1827, lá no Mosteiro de São Bento e Olinda, onde houve, na segunda-feira, anteontem, uma solenidade de abertura exatamente dos 198 anos. Mas nós estamos, e eu faço parte, eu tenho muita honra de fazer parte da comissão, estamos nas vésperas dos 200 anos de comemoração, né, da fundação da Universidade Federal de Pernambuco, através da fundação do seu primeiro curso, que foi os cursos jurídicos, hoje a Faculdade de Direito do Recife. Romulo, quais são e qual é a importância que tem de comemorar 200 anos de uma universidade, quer dizer, de uma instituição de ensino superior, numa região como a nossa e num país como o Brasil, que teve uma inauguração e uma introdução dos cursos superiores muito tardiamente em relação, inclusive, aos outros países das colônias espanholas na América Latina? Qual é a importância de se comemorar esses 200 anos, não somente internamente, como também como visibilidade de nossas ações para a sociedade? Essa pergunta é muito boa, Flávio, porque ela coloca justamente a perspectiva que a gente precisa ter ao assumir esses 200 anos, né? A universidade assumir esses 200 anos. A gente tem na fundação dos cursos jurídicos da UFPE não apenas um marco do início do ensino superior em Pernambuco, mas é o início do ensino superior no Brasil. Né? A gente era, naquela altura, 1827, uma nação, um estado extremamente jovem. Né? Completamos ali, naquela altura, 5 anos de independência, né? De funcionamento como um estado livre e soberano. Então, foi muito importante, naquele momento, aquele decreto imperial do Dom Pedro, do Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal, né? Ele ter feito aquele gesto, né, de instituição do curso jurídico no Brasil, porque é importante também que a área do direito, ela é uma área que se confunde muito, que se relaciona muito proximamente com a questão do Estado. Então, no momento em que a gente estava lidando com a criação de um Estado incipiente, a gente vem com esses cursos jurídicos aqui em Pernambuco, em São Paulo, né, na USP, lá na Universidade do Largo de São Francisco, que é a nossa co-irmã. Então, era muito importante naquela época ter esse início, né, essa coisa inicial dos cursos jurídicos, principalmente da formação com solução. A participação da instituição da Faculdade de Direito nessa época é uma participação que suma também o Estado independente brasileiro, o Estado soberano. E, nesse sentido, a gente pode trazer uma ponte com o que acontece hoje. Comemorar esses 200 anos, hoje, ele é uma comemoração fundamental, não apenas pela questão da festa, de toda a alegria que é fazer parte dessa comemoração dos 200 anos, mas porque hoje a gente vive um momento de necessidade também de afirmação do nosso Estado de Direito soberano, né? A gente está passando por um momento hoje muito difícil. Talvez a gente nunca tenha passado por um momento tão difícil como esse, na questão de estar sofrendo ataques de uma potência externa que está discutindo, né? Querendo se imiscuir nas nossas questões que são soberanas. Então, ele precisa hoje também muito fortalecer as instituições, porque uma sociedade ela se faz forte através da presença incisiva de suas instituições. E nesse sentido, a Universidade Federal de Pernambuco ela é uma instituição que precisa, que merece e que deve comemorar esses 200 anos, porque ela não está comemorando apenas para si, ela está comemorando também, ela está se voltando para essa mesma questão de afirmação novamente, porque essa luta não acaba nunca. Ela começa lá em 1822, com o rompimento, né, com o governo português, né, com o Império Português, e a afirmação do Brasil como Estado independente. Desde então, a gente vai e volta a estar lidando com questões como essa. Então, é nesse sentido que é muito importante a gente celebrar. A gente precisa celebrar porque, a gente celebrando hoje, a gente fortalece a instituição e, assim, fortalece o país e fortalece a nossa soberania. Rômulo, eu acho que a gente está vivendo realmente um momento muito importante de ataque às nossas instituições nacionais, à nossa soberania, e o que significa que a formação do nosso Estado Nacional ainda sofre de fragilidades imensas, sobretudo no seu aspecto não somente democrático, mas também republicano. Os ataques à universidade, os ataques do fascismo às universidades do mundo ocidental têm sido muito frequentes e muito sistemáticas e com muito método, inclusive. A gente está. O governo que a gente acabou, o governo Bolsonaro, foi um momento de ataque profundo à universidade, não somente do ponto de vista de financiamento, mas também de ataques ideológicos à universidade e institucionais. Então, acho que nós precisamos, para defender a universidade, e não somente comemorar um aniversário dela, mas defendê-la, nós precisamos mostrar à universidade aquilo que nós fazemos, quer dizer, deixar de ser apenas uma universidade como uma corporação de ofício. Que é a característica um pouco até medieval delas, mas fazer com que a sociedade também se envolva naquilo que ela faz. A minha pergunta é: quais são as iniciativas nesse período comemorativo dos 200 anos de envolvimento da sociedade na compreensão de qual é a importância social, crítica, política, cultural e formativa de uma universidade? Quais são as iniciativas que estão sendo tomadas para envolvimento da sociedade nessas solenidades? Isso, eu concordo plenamente com você. A gente precisa construir um conjunto de ações que envolva efetivamente toda a instituição e que ela seja assim generosa o suficiente para que ela possa se voltar para essa nossa comunidade, para nossa sociedade, né? Então, assim, a gente tem trabalhado na comissão dos 200 anos com diversas subcomissões que estão se organizando para comporem projetos que tenham um determinado eixo temático que sempre esteja preocupado com questões como essa que você coloca aí, né? A participação da sociedade, ou seja, voltado sociedade, a questão cultural. Né? Então, a gente tem diversas iniciativas, como, por exemplo, na verdade, a gente está construindo um ciclo comemorativo, né, que começa agora, a partir desde o dia 11, né? Ontem, que fez, onde teve aquela missa que você colocou lá, lá no Mosteiro de São Bento, mas é um ciclo comemorativo passa pela construção de projetos ao longo desses próximos 2 anos até um ponto de culminância lá em 2027. Né? Então, nesse sentido, a gente tem ações que sejam voltadas para a questão cultural, né? Como o desenvolvimento de posições, de recuperação de estruturas, edificações, né? Como o próprio prédio da Faculdade de Direito, que vai passar por um processo de requalificação. Inclusive, o reitor ele anunciou essa semana, lá no evento lá na Faculdade de Direito, o projeto, né? Então, já tem o projeto de requalificação daquele prédio histórico, que é uma entrega importante para a sociedade, né? Assim, em todas essas subcomissões que nós estamos trabalhando dentro da comissão maior, a gente está definindo ainda que projetos serão esses que vão ter trabalhados no sentido de seguir essa orientação, que é a orientação de chegar junto, de ser próximo da sociedade, né, de fazer realmente entregas que produzam sentido, né, que produzam algum tipo de sentido, que recuperem parte do patrimônio que foi tão dilapidado nesses últimos anos, né, esses ataques dos quais você falou, foram muito duros para a gente, né, foram ataques que começaram lá por volta de 2017, né, naquela época daquela campanha presidencial que elegeu esse sujeito aí, o Bolsonaro, e que a gente passou por uma série de situações de violência, né, principalmente no, nas áreas, nos cursos que estão relacionados às humanidades, né, lá no centro de educação, lá no CEFIS, lá no centro de arte, foram momentos muito duros para a instituição que a gente viveu. E isso se agravou durante a pandemia, com toda uma orquestração sistemática, né, de negação da ciência, que é aquilo que a gente produz. Então, a gente tem que ter uma atenção especial, porque isso não parou, né? O financiamento decorre, em parte, da imposição ideológica desse modelo, né? A gente conseguiu dar uma espécie de freio de arrumação recentemente, né, com a eleição de 2022, mas isso não foi suficiente para acabar com esse clima ideológico ruim, que gera essa situação o tempo todo de constrangimento no gênero. Então, eu acredito que é quando a gente consegue chegar perto da sociedade, mostrando para a sociedade o que é que a gente faz aqui dentro, qual a importância disso, qual a importância de se fazer uma ciência de qualidade, qual a importância dessas descobertas que são geradas aqui dentro. Então, isso passa por uma ação tanto e sobretudo na área de cultura, mas também na área de comunicação, né? A gente precisa saber dizer o que a gente faz e as pessoas precisam entender. Quem está aqui dentro consegue perceber valor, mas uma parte significativa das pessoas que não vivenciam essa instituição, que não têm filhos, que não têm parentes, que não têm amigos aqui dentro da universidade, tem uma dificuldade maior de compreender. Mas compreende quando? Compreende quando, numa época de uma pandemia como a gente viveu, a gente estava ali, a universidade estava produzindo insumos como pesquisa, como para o desenvolvimento de soluções para minimizar os impactos daquela pandemia, né? No dia que produzir, me lembro, até hoje a gente, o pessoal de farmácia, produz uma coisa que é trivial, né? Ninguém só se falava de era o tal do 1170, tá? Lembra desse negócio? Então, lá no departamento, lá na Superintendência de Comunicação, a gente vai lutar. Todo mês a gente vai lá com a massa ainda buscar algo para higienizar. Então, isso foi uma entrega, assim, aparentemente boba da universidade, mas que tinha um impacto imenso na vida das pessoas. Aquilo, pelo menos, acalmava de um jeito que você ficava assim, impressionado, como as pessoas ficavam: oh, meu Deus, algo chegou, que bom, eu posso me higienizar aqui. E isso era uma entrega da universidade que é fantástica, né? São pesquisas avançadas, né? A gente tem pesquisas que são muito avançadas na questões relacionadas a outras endemias, né? Como aquela questão da chikungunya na época, o combate ao mosquito da dengue. Então, são as coisas que chegam perto da vida das pessoas. E eu acho que isso é importante. Se a gente conseguir visibilidade a essas ações que a universidade desenvolve, a gente vai conseguir minimizar isso, né? Minimizar o impacto dessa violência toda, que é uma violência que é, como você falou, Flávio, ela é uma violência que não é só aqui no Brasil, ela é uma questão global, de uma força política que se baseia, sobretudo, no ressentimento das pessoas contra um sistema que é um sistema capitalista neoliberal que não conseguiu entregar uma condição de vida que fosse satisfatória, né? Então, há um ressentimento muito grande, apesar de todo o esforço que a força progressista fizeram e fazem no mundo, a gente percebe que esse ressentimento ele é uma espécie de força motriz nos ataques que são feitos à universidade. Então, a gente está trabalhando nisso, a comunicação é essencial, a cultura é essencial, e chegar junto faz parte do projeto dos 200 anos. Então, a gente tem tá muito atento a isso. Os colegas que fazem parte da comissão desses 200 anos estão atentos a isso. A gente sabe que vive um momento difícil de subfinanciamento, de contenção de gasto, mas há uma orientação muito clara do professor Alfredo, do professor Moa, no sentido de que a gente chegue junto, vamos trabalhar junto, vamos fazer um projeto de celebração dos 200 anos, que ele não seja só oba-oba, ele seja generoso no sentido de oferecer visibilidade e fazer com que as pessoas percebam o valor daquilo que a gente faz aqui dentro. Ok, Nicole, eu acho que ela tem uma pergunta para fazer a você, Rômulo, Nicole. Rômulo, eu queria entender de que forma essa comemoração impacta a vida acadêmica dos estudantes da Federal. Bom, como é que a gente chega lá nos estudantes, né? Os estudantes, em primeiro lugar, preciso da gente deixar bem claro que eles são, vocês são, e eu digo isso porque eu fui estudante também da UFPE, professor Flávio também foi estudante da UFPE. Né? É o fim, né? O objetivo é fazer esse atendimento, né? Então, uma outra orientação também presente nessas campanhas comemorativas, que vão para além da celebração, é, por exemplo, essa questão da conservação e da recuperação do patrimônio de infraestrutura da universidade. Então, isso está previsto em. Na, no, no fio condutor dessas celebrações, entregas que estejam relacionadas à infraestrutura. A gente tem dois grandes problemas de infraestrutura hoje na universidade, pelo menos, né? Vou citar, na verdade, três. Um é o projeto da UFPE, que está em processo de recuperação. Isso aí já tem o recurso da universidade, já conseguiu o recurso, o professor Alfredo já conseguiu esse recurso, e está sendo lá tocada essa reforma. Essa reforma estando pronta, ela entrega um equipamento extraordinário para os estudantes também. Eu lembro que eu, na minha formatura mesmo, então isso é um dado importante. A gente tinha ali vários espetáculos culturais que serviam também aos estudantes e também serviam a toda a sociedade. Isso é só um exemplo. A recuperação do prédio da Faculdade de Direito, também dentro dessa perspectiva de infraestrutura, ela é algo que também está sendo trabalhado para que isso vá impactar efetivamente lá. E um outro equipamento que precisa também de recuperação e que está sendo tratado, eu não posso dizer que isso vai estar pronto até a data dessas comemorações, mas é até 2027, mas é um prédio do CETIF, que também é um equipamento que precisa ter recuperado e está sendo trabalhado nesse sentido. Essa semana mesmo teve uma reunião, semana passada, eu acho, teve uma reunião lá no CETIF com os novos diretores do centro e toda a equipe de gestão, em que foram tratadas as necessidades do prédio e os esforços que vão ser envidados no sentido de mover uma reprodução do equipamento. Então, somente nessa área. Agora, todo ciclo comemorativo deles, ele tende a deixar algum tipo de legado. Tá? Então, essa é uma preocupação. Esse legado vem na questão da infraestrutura, que é aquilo que é mais visível. Tá? Mas também há outras dimensões em que isso pode deixar legado, em termos de patrimônio cultural, patrimônio material, a memória da universidade. Na medida em que a gente conseguir desenvolver ações que fortaleçam a memória institucional, que é uma outra dimensão de subcomissão que a gente está trabalhando, a gente consegue, assim, impactar positivamente a vida dos estudantes. Tá? Então, tem essas questões que são infraestruturais, que eu acho que é aquilo que é mais visível, tem as questões que são de natureza simbólica, que não são tão facilmente percebidas, sobretudo para o estudante que vive uma necessidade mais imediata, né? E tem razão de ser, porque até porque você passa 4 anos, 5 anos aqui dentro da instituição. Então, o tempo de vocês na instituição não é o mesmo tempo de quem tem aqui. Eu estou aqui há 30 anos. O professor Flávio está aqui há mais tempo do que eu ainda, aqui na UFPE. Com Então, certeza. o dobro. Então, a gente tem essa visão. A comissão dos 200 anos, ela tem essa perspectiva de que é preciso trabalhar no sentido de deixar legados que sejam perceptíveis do ponto de vista da infraestrutura, mas que também sejam perspectivas do ponto de vista simbólico. Esse legado do simbólico que a gente pretende deixar, ele é muito importante no sentido de fortalecer institucionalmente a universidade, de deixá-la preparada para enfrentar esse tipo de ataque que a gente enfrenta hoje. Olha, assim, a gente que vivenciou aqui aquele período de 2018, sabe como foi difícil aquilo, o receio que a gente tinha. E, de repente, a universidade ela está ocupada com pessoas completamente alheias de outros segmentos sociais que têm a sua importância, que têm a sua relevância, né, que têm a sua funcionalidade, mas que precisam de estar no seu lugar. E o lugar daquelas pessoas não é na universidade, assim como não é. E fortalecer a instituição é fortalecer a nossa memória, fortalecer o futuro e o futuro de vocês que são estudantes. Eu acho que é isso. Muito bem, Rômulo. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer aos alunos na pessoa de Nicole, né, que está representando aqui praticamente todos os alunos, né? Eu fui aluno do ginásio de aplicação da universidade, da antiga Universidade do Recife, 1968, quando a universidade não existia ainda o campus, né, Joaquim Amazonas, como a gente tem hoje, e as instituições, as escolas e os institutos estavam todos distribuídos dentro da cidade. E foi depois de 68, exatamente por conta da Lei Meira Matos e por conta do movimento estudantil, que a nossa instituição ficou concentrada lá na cidade universitária do Engenho do Meio, como uma atitude, inclusive, não somente acadêmica, mas política, para evitar as grandes movimentações estudantis depois de 68. Será muito interessante, evidentemente, que nesses 2 anos a gente vai ter muitas atividades, e eu gostaria, Rômulo, de convidá-lo ainda mais outras vezes para que a gente pudesse comunicar ao nosso público, que não é apenas universitário, as atividades, as solenidades, as comemorações, as festividades e, sobretudo, as iniciativas de preservação da memória, do patrimônio cultural, político e institucional que a nossa universidade representa. Eu gostaria, então, em nome da Universidade Federal de Pernambuco, a qual você pertence também, e em nome, sobretudo, da Rádio Paulo Freire, 820 AM, agradecer a você, Rômulo, por essa maravilhosa participação no nosso programa. Muito obrigado. Nicole. Eu agradeço. Professor, muito obrigado. Na próxima semana tem mais conversa com Flávio Breiner. Obrigado, professor. Obrigada a você, ouvinte. A produção e o roteiro dessa edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Breiner, junto a mim, Nicole Guimarães, e a Hara Sena, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, a edição Alison Félix, também de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até a próxima conversa com Flávio Breiner. Até. Grande abraço, Rom. Muito obrigado.